ai que martelo tão belo. Ai do lambertoada, pum pum pum, só ouça professor elogiar o meu martelo. Ai do lambertoada, pum pum pum, até ela já disse, ai que martelo tão belo. O meu martelo, ai dona martelada, pum pum pum, até ela já disse, ai que martelo tão belo. Ai dona martelada, pum pum pum, só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai dona martelada, pum pum pum, até ela já disse, ai que martelo tão belo. Ai dona martelada, pum pum pum, só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai dona martelada, até ela já disse, ai que martelo tão belo. Ai do lambertoada, pum pum pum, só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai do lambertoada, pum pum pum, até ela já disse, ai que martelo tão belo. Ai do lambertoada. Muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. Então, hoje é quarta-feira, então é dia de Portugal em Festa. Na minha companhia, eu sou o Vítor. Como vocês já sabem, não é? E estamos juntos até o meio-dia com a melhor música portuguesa de todos os estilos e de todos os gostos. A minha namorada, então espero estar tudo bem disposto por aí. Que hoje acordei com a força maluca. Então vamos lá, pupaleio e muita música, não é assim que se diz? Então são 9h45 aqui na Rádio Arconciel. E vamos lá continuar com força com João Brás, A Inveja Mata. E isto é bem verdade. Vamos lá então. Mas a inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas a inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Tira o olho gordo da minha namorada, do meu CD, da minha casa, o meu carrão. Não sabes compor, podes cantar a minha mesma, mas original, tu não gravas não. Falas mal de mim, não sabes trabalhar, fazes mais barulho que turbina de avião. E eu caladinho, devagarinho, vou estourando, estou pouco me importando para a tua opinião. A inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas a inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Sabes compor, podes cantar a minha mente. não sabes trabalhar. Fazes mais barulho que a turbina de avião. E eu caladinho, devagarinho, vou estourando. Estou pouco me importando para a tua opinião. Em vez da mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas em vez da mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Seguimos sempre com a minha música portuguesa. Pra ficar com ela. Com o Joe do Brasil. Mas o meu violão, deixei de viver. Sinto falta dos seus carinhos. Não sei mais o que fazer. Mas com ela eu. Mais com ela. Voltei a fumar, voltei a beber. Dei o fora nela. Voltei a dançar, sair com os amigos. Pra me esquecer dela. Vou tocar de novo o meu violão. Quero é viver. Sinto falta dos seus carinhos. Não sei mais o que fazer. Com ela eu não fico, eu não quero sofrer mais. Mas que mulher tão maldita que mudou a minha vida, ela me tirou a paz. Mas com ela eu não fico, eu não quero sofrer mais. Posso até ficar sozinho sem mulher, dá carinho, mas não fico mais com ela. Agora com o Ricky, vem, vem, vem, vem para onde? Não sei, mas vamos lá, vem, vem, vem, Ricky. Foi no baile que te conheci, estavas linda e quando te vi, o baile estava animado com a dança do tiriri. A loirinha quis dançar comigo e doido eu fiquei por ela. 10 minutos bem agarradinhos, no meio da dança veio o pai dela. Escondi para não me topar, apertou-me de uma tal maneira. Juntinhos saímos ali para acabar com a brincadeira. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, para a dança do telão. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, bate, bate o coração. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, para a dança do telão. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, bate, bate o coração.

que o verão já fugiu. Mas vamos lá nos lembrar com mini saia e dame. Quando chegou o verão, lá vão elas passear. De saia ou calção, sua perna vão mostrar. Seja na discoteca, no baile ou na praia, gosto mesmo de ver a mulher de mini saia. É sempre uma alegria quando chega o calor. Bailemos pegaditos com doçura e com namoro. Ai, é tão bom olhar, só para alegrar a vista. Venhamos à disco, bailemos em la pista. Chegou o verão, ai ai, e a mini saia, ai ai, olho para ela e oi, oi, oi. Chegou o verão, ai ai, e a mini saia, ai ai, fico tão louco e oi, oi, oi. Quando chega o verão, lá vão elas passear. Todas bem produzidas, vão mesmo arrasar. Seja na discoteca, no baile ou na praia. Ai, eu até me faço com tanta mini saia. É sempre uma alegria quando chega o calor. Bailemos pegaditos com doçura e com namoro. Ai, é tão bom olhar, só para alegrar a vista. Bailamos à la disco, bailemos em la pista. Chegou o verão, ai, ai, e a mini saia, ai, ai, olho para ela. Seguimos agora com Zé Rascunha, Carapau, Carapau. Fui comprar peixe à festa do pescador. Comprei de tudo, até um grande bacalhau. A minha mulher, que é o meu grande amor, de todo peixe ela comprou um carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau. Uma panequinha e ela carapau. Um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau. Uma panequinha e ela carapau. Um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Então chegou a noite e lá fomos comer. Que venha a truta, o sargo e o bacalhau. A minha mulher é que fica a sofrer. De todo peixe ela só come carapau. Eu comi sardinha e ela carapau. Uma panequinha e ela carapau. Um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela

A dançar o dia, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o dia, a dançar o manhão. E vamos lá dançar o mirinho manhão, Mike da Gaita. A dançar o manhão, bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o dia, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Ocupar da gatinha da vizinha de Bastião, do meu amigo Bastião. Vamos lá então. Minha vizinha comprou há dias uma gatinha. O raio da mulher não quer ficar sozinha. Eu vou lá ter com ela.

minha paixão. Olá, olá, linda transmontana. Olá, olá, aqui é meu coração. Olá, olá, olha a transmontana. Olá, olá, mulher de minha paixão. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa de norte a sul do país. Portugal é festa, mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa, contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa, não há melhor festa do mundo. Portugal em festa. Comprometido, lá vamos nós para as garadinhas, para os desafios. Augusto Canário e amigos, os 10 mandamentos do vinho. Vamos lá ver o que é os 10 mandamentos do vinho. Amigo Canarinho, e do meu amigo Toy, anda a beber um copinho. Obrigado, Canarinho, obrigado, Canarinho, também te dou cumprimento, mas para beber um tenho bons conhecimentos, tenho bons conhecimentos, porque eu não sou cabeçudo. O vinho é coisa santa, pro magro e pro barrigudo. O primeiro mandamento é amar o vinho acima de tudo. Já vejo que sabes tudo, já vejo que sabes tudo. É assim que te governas. Segundo mandamento, sejam novas ou modernas, manda-nos santificar as tascas e as tabernas. Eu aguento-me nas pernas, eu aguento-me nas pernas, e não sou nenhum borrachão. Cumpro o terceiro mandamento com grande satisfação, que manda beber bom vinho no inverno e no verão. Presta atenção, canário, presta atenção, sabe o verdade não me. Olha essa espalda! O mandamento, aceito o aviso cinto, que manda honrar o vinho, tanto branco como tinto. Amigo, dois já sinto, amigo, dois já sinto, que eu tenho os meus pergaminhos, cumpro o quinto mandamento, aprendi com os mais velhinhos. Manda matar o bicho, sempre com mais de 3 copinhos. Canário, uns bons copinhos, canário, uns bons copinhos, sempre mata o bichinho. Epa. O sexto mandamento, e não sejas maluquinho, nunca te deu desafio misturar água e vinho. Pois, de mim, mal doido, podes estar sossegadinho, podes estar sossegadinho. Fazer mixórdia é feio, mas ao sétimo mandamento, olha que não é paleio, que nos manda não roubar, nem beber o vinho alheio. Pois por falar em paleio, há praia um borrachões, que não cumprem o oitavo mandamento dos descansões. Não se deve culpar o vinho por todos os trapalhões. Contra o nono mandamento, que nos dá uma grande ideia, quando começar garrafa alheia, ao menos esteja cheia. Ora está uma bela ideia, ora está uma bela ideia, isso é que aquele juizinho já diz o décimo mandamento, meu amigo canário. carinho, pra guardar sempre um cantinho, pra viver mais um pouquinho. Primeiro tempo ver tranquilo, primeiro tempo ver tranquilo, segundo tempo é respeitar a temperatura ideal, o terceiro tempo não trocar o rótulo de cada garrafa que se deve respeitar. E brinde-se a amizade, e brinde-se a amizade, como o vinho não há igual, mas não conduzam bebendo, porque podem acabar mal. Viva o vinho português, viva o vinho de Portugal, viva o vinho português, viva o vinho de Portugal. Vamos lá com Cristiano Sá. Cristiano Sá, que tive a ocasião de fazer conhecimento com ela no mês de agosto. E ela vai com Augusto Moreira, Daniel Souza, entre o novo e o velho, diz ela. E isto é que vai ser, cuidado! Desgarrada do Minho. E este é um desgarrado um bocado particular. É desgarrado do Facebook. Augusto Canário e amigos. São o de Jorge Martins. Yeah.

agarrar aquele calor para nos dar, que estou hoje está um frio. Mas estou aqui para botar um bocado de calor com a minha música, para a vossa música, para vocês todos. Então vamos lá. Amor, eu quero nos seus braços me entregar.

vamos lá de latinha na mão, Leonardo. Quem foi que disse que paixão não perão, que uma fera não se acalma nas garras de um grande amor? Vamos lá com o artista que ganhou no programa. Necessito hablar contigo, mi amigo. Miquel Santos e Johnny, perdoa-me. Devo confessar que estou. Já me tinha esquecido o nome da emissão. Monaco e Abitalon. E entendi. Lo siento mucho, pero no sé qué decirte. Nunca pensé que tú podías ser su amante. Estoy enamorado y no puedo mentirte. Ahora sé, voy a sacarla de mi mente. Perdóname. Perdóname. Pensar que tú y yo la amamos es perderla o perderte a ti. Me di cuenta que no somos dos. No sabes bien lo que sentí. Lo siento mucho, pero no sé qué decir. Nunca pensé que tú podías ser su amante. Estoy enamorado y no puedo mentirte. Ahora sé, voy a sacarla de mi mente. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Perdóname. com música um bocado mais ambiente, não é? Marquês Machado, vamos bailar! Vamos lá com um grande sucesso da Tânia, na boa, na boa! meio estamos. Fizemos nossos planos. Curtir e esvoaçar. Pôr a nossa vibe toda em alta. Sem ser o macho alfa. Somente a comandar. Beber a vida até ser dia. Na nossa onda isso provoca tanto faz. Mostrar o power. Sexy on fire. E se incomoda só uma resposta a dar. Tudo na boa. Tá tudo numa boa. Importam as pessoas que nos comem com olhar. Eu tô na boa. Tá tudo numa boa. E a quem vier à toa nós só temos que falar. Sou boa zona. Muito boa zona. Mas nesta zona são as ladies a mandar. Sou boa zona. Muito boa zona. Ninguém nos toma até a noite acabar. Vamos lá para uma pequena dedicatória. Ritmo de paixão, onde anda o coração, que me vai apaixonar. E é da parte do nosso amigo Flor Amigo e para toda a gente da rádio, os animadores, os banébios, todos para eles. Obrigado a eles por este fim de semana inoliável. E não se esquecer de sintonizar a nossa rádio sempre. Fazer a festa. Obrigado a ele. Grande abraço a ti, Florão. Vem para a pista dançar, que o meu coração precisa de ti. E a jeito sensual, acende-se teu fogo na minha direção. Mostra-me o teu jogo. Eu quero ver, no meio da multidão, levantares a tua mão, para te poder encontrar. Eu quero ver, neste ritmo de paixão, onde anda o coração, que me vai apaixonar. Vem dançar o ritmo da paixão. Vem dançar o ritmo da paixão. Este ritmo de paixão, onde anda o coração, que me vai apaixonar. Vem dançar o ritmo da paixão. Vem dançar o ritmo da paixão.

ton dos, descends un peu, juste ton maillot, et laisse mes mains sur ta peau, te pianoter, c'est son nouveau. Oh yeah, oh là, donne le groove à l'amour, l'amour qui n'attend pas pour chauffer nos corps. Oh yeah, oh là, donne la touche de glamour, et là sur la playa. M'inspire des mélodies avec mes doigts. Oh yeah, oh là, donne le groove à l'amour, l'amour qui n'attend pas pour brûler nos corps. Oh yeah, oh là, donne la touche de glamour, et là sur la playa. Assim se acaba estas 3 horas de emissão. Ai, ai, ai. Adeus, baby, chegou. Mas tudo tem um fim, mas tudo torna a vir. Tudo torna a vir, não é? Adeus, baby, chegou, vai. Adeus, baby, goodbye. Então, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, como sempre. Um enorme orgulho. Vos dar um bocado do meu tempo. Espero que gostaram. E nos peitos vocês, minha gente, sonhos gratos por fazer o que o coração. E ao menos não houve inveja nenhuma. Houve música para todos os estilos, não foi? Foi assim que eu tinha prometido. E foi coisa feia que eu fiz. Bom, eu é com os toques e danças que vou me despedir com vocês. Adeus, bye bye. Adeus, bye bye, então até sábado, a partir das 14 horas, por uma emissão Portugal Mix. Se não, Portugal em Festa, torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas. E isto até ao meio-dia. E como sempre, a melhor música portuguesa. Então daqui lá, portas bem, um grande abraço, tchau, tchau. E até sábado então, 14 horas, já sabe, Portugal Mix. Tchau, tchau, sintoniza a nossa rádio. adeus, adeus, bye bye, goodbye. Até que sábado, 14 horas, Portugal Mix. Tchau, tchau.